no ar. Espero ter pra sempre você junto a mim. Não me atrevo, tenho medo de dizer que te amo, que te quero assim. Por quê? Por quê? Quero viver contigo a vida inteira. Te darei meu amor, com você eu quero voar. Ô Sakura, nos teus braços quero viver para sempre, só te dando meu carinho. Para nós podia até parar o tempo, tudo eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Quero teu calor. Puxa vida, mas que buracão, hein? Só quero e espero ter pra sempre você junto a mim. Não me atrevo, tenho medo de dizer que te amo, que te quero assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quero viver contigo a vida inteira. Te darei meu amor, com você eu quero voar. Me espera, Sakura, nos teus braços quero viver para sempre, só te dando meu carinho. Para nós podia até parar o tempo, tudo eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Quero teu calor. Ei, mas que história é essa que o Choran tá aqui no estúdio? Eu vou embora. Não é justo, não podem fazer isso comigo. Não podem me fazer dividir o microfone com esse menino. Nos seus braços quero viver para sempre, só te dando meu carinho. Para nós podia até parar o tempo, eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Quero teu calor. Quero viver para sempre, só te dando meu carinho. Para nós podia até parar o tempo, tudo eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Poxa vida, toda essa cantoria me deu uma fome.